Bolívia, Liberiana e Decolar da pista 0, vento 190 graus com 03 nós. Três, o centro autorizou o apoio de bridge. Controle. Viu, 649. Uno decimal uno para o rebote. Três chama centro Recife, 1251, alterno 3325. 2251, alternando 3325. Muito obrigado, minha volta. Até mais. 9 aqui para 4.000 pés, 15 hoje. Uma 8, bom dia. Bom dia, 198, gol no 865. Salvador, bom dia, gol no 865, cruza 1510 da Arbor Elefant. Gol no 865, contato radar na decolagem, pode manter o 360 vigilante. Ok, 360 autorizado, gol no 865. sequência de decolagem, pistão zero, vento 200 graus com 04 nós, 1015 o altímetro. Decolo 43, controle 19, decimal 8, bom foi, bom dia. Bom dia, me dá de nono. Controle, salvador 62 do nono, Alxaré. 62 do nono, contato radar na decolagem. Sobre mantinha, ônibus 360. 360, Alxaré, 62 do nono. Da Goa, a torre forma chuva moderada na final, teto de 1000 pés com visibilidade de 6 mil. Chama centro Recife, frequência 260, cena 288. Autorizada a final por cima dela. Autorizado. Zulu 1, chama Centro Recife, frequência 251, alterno 3325. 251, 3325, você é 621, vê. O voo no 649. Levanta o 9 final, turno no 895. 895, voo no 649. Bom dia, voo no 649. Bom dia. Altímetro no 015615. Chuva leve sobre o campo, é forte visual, bom campo. É passará visual, voo no 649. Mike 30 nível pouso, pista 10, vento 180 graus com 08 nós, pista molhada. Ok, livre de pouso, 10, agora não me aparece nada. Você travou? Direita 121 no solo, bom dia. Direita 219, né? 5, bom dia, tá livre, ingresso, decolagem, pista no 0, vento 180 graus com 08 nós. Controle 19, decimal 8, bom voo, bom dia. Bom dia. Bom dia, 3125. Dia 3125, contato radar na decolagem. Sobe e mantém o 380. Sobe e mantém 380, Dan 3125. Tá direto da El? Obrigado, tá direto da El? Autorizado da El. Opa, obrigado, direto da El. Ouro 755, sem identificação, chegada boa, se desse mantenha 4 mil pés, ajuste no 015. Só 3125, tem que fazer um desvio aí, certo? Livre. Obrigado. 125, chama Centro Recife. 125, 1, alterna 13325. .003, bom dia, tá livre na linha e decolando da pista no 0, vento 190 graus, com 08 nós. A torre informa chuva moderada na final, até 1.200 pés com 4 metros de umidade. Chuva só na final. Azul 45003 para chamar o controle. Muito bom, foi, bom dia. Salvador, bom dia, o Azul 5003, é qual a sua escuta? Azul 5003, contato radar na decolagem, sobe mantendo de voo 360. Está presente, pode voar, Dael, ou então Leda? Oi, Leda. Obrigado. Tem chuva na decolagem, na pista? Negativo, a pista tá um pouquinho molhada, mas não tá chovendo não. Azul 5003, vamos até a proa 180 aqui por aproximadamente, vamos ver. 25 a 50 milhas devido a formações. Livre. Cinco da Gol, 2000 pés, reporte na final da 1-0. Good morning, clear to line up and to take off runway 10, the wind is 170 degrees, reach 07 knots, welcome to setting 1016. 5003, chama centro Recife. 1251, alternam 3325. Lima 4008, airborne at 32, call 119 at point 8, confirm departure, good flight and good day. Lima 4008, is the tower? Salvador, departure. Bom dia, anything to Lima 4008, just departed. Turning right to dial, passing 1000. Reforme Kilo Lima 4008. Climb to flight level 220. Read the civilian. Kilo Kilo Lima 4008. Climb to flight level 220. Obrigado. Final chama torre no 895. 295, volta a atenção. Torre Salvador, bom dia, igual 755, vai passar onde a serra, baixar travado. Torre 755, altímetro 10 no meio, está visão? Ainda não, ainda tem uma chuva na nossa frente aqui. Pista no zero, vento 190 graus com 05 nós, então a pista molhada. Tem pouso livre, gol 755, agora visão. Salvador, Unity Telema 4008, requesting DD8, 15 degrees to the left, see what was the place. Yes, sir, yes, sir, DD8. Copy at TV8, gonna be going to 4008. Número 2, passageiro 27.